Rádio Vinícola AM, 35 anos, a pioneira de entradas. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Voltamos a apresentar Show da Cidade. Salve, salve, Xerém. A emoção está no ar. Show da Cidade. Olha a hora certa, gente boa. 9h28. Bom dia. Inscrições para Coroinhas, viu? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Preste atenção aí, você, né, que mora próximo à paróquia Nossa Senhora Aparecida aí, ó. Dias 16, 23 e 30 de janeiro, após a missa das 9 horas na Igreja Matriz Santa Rita, na Leandro Previato, tá bom? Dias 16, 23 e 30, portanto, após a missa das 9 horas na Igreja Matriz de Santa Rita, na Leandro Previato. Agora, 10 horas, 8 minutos. Rádio Vinícola AM. A rádio quente da estação. Ligou, sintonizou, ficou e gostou. Vinícola AM. Meu coração da cidade. Você ouviu pela Rádio Vinícola o programa Show da Cidade com André Luiz. Ô, de casa! Facilite o acesso do leiturista ao padrão da CEMIG do seu imóvel. Se ele não chegar ao medidor, a cobrança será feita pela média dos consumos anteriores. Com impedimento de acesso, também poderá ser realizado o desligamento da energia, conforme resolução ANEEL 863. Por isso, fique atento à data da próxima leitura e receba o leiturista. Livre acesso é leitura correta, é conta de energia correta. Evite acidentes. Mantenha seu cão em lugar seguro durante a visita do leiturista. Compromisso. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. 900 kHz. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Rádio Vinícola AM. A rádio quente da estação. Ligou, sintonizou, ficou e gostou. Vinícola AM. Meu coração da cidade. Rádio Vinícola, sua melhor companhia. 900 kHz. A partir de agora, a Rádio Vinícola apresenta História Viva. São 10 horas 41 minutos em Andradas. Ao microfone, Domingos Antônio. Hoje, outra vez, chegando aqui para História Viva, né? E dentro do História Viva, com muito prazer que a gente vem apresentar essa história de pessoas que fizeram a música popular brasileira. Não somente nesse século, nós estamos no 21, mas nem no de 20, né? Vamos voltar hoje ao século 19, gente. Vamos falar de Orestes Barbosa. Orestes Barbosa foi compositor, escritor e jornalista. Nasceu no Rio de Janeiro em 7 de maio de 1893 e faleceu em 15 de agosto de 1966. filho do Major Caetano Lourenço da Silva Barbosa e de Maria Angélica Bragança Dias Barbosa, nasceu em Aldeia Campista, que é um bairro perto da Vila Isabel. A família morou na ilha de Paquetá e, quando ele tinha 7 anos, foi para o bairro da Gávea. Mas vocês já devem estar curiosos para saber quem que é esse tal de Orestes Barbosa, coisa de 2 séculos atrás. Eu vou apresentar uma música que já vai abrir as portas para vocês para a música de Orestes Barbosa. A música chama A Mulher Que Ficou na Taça. Deixa eu dar uma olhada aqui. No caso aqui vai ser uma música com interpretação do Francisco Alves. Bem, na época em que essa música foi feita e gravada, no início da década de 30, estavam no auge Carlos Gardel e seus tangos, que tratavam invariavelmente de tragédias amorosas, paixões frustradas e a fuga na bebida. A Mulher Que Ficou na Taça nasceu dessa influência e utilizou como ritmo a valsa e não o samba, que era o preferido por outros influenciados. A composição, por outro lado, foge dos exageros dramáticos tão comuns na obra de Gardel e Alfredo Lapeira. A letra de Orestes Barbosa é rica em imagens, mas precisa e clara. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu olhar. O disco aqui gravado, então, foi feito 3 dias antes do Francisco Alves falecer. Foi o último registro em disco daquele famoso cantor. Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Sinto beijos no meu rosto e bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando bebendo espio uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer.